Panorama Agrícola para 5 de setembro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola desta quarta-feira, 5 de setembro de 2012, noite de lua cheia. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: boas palavras custam pouco e valem muito. No Panorama Agrícola desta quarta-feira, você confere uma dica de comportamento. Noticiário: Tubarão realiza seminário de bovinocultura de corte. Congresso Brasileiro de Fruticultura vai premiar jovem cientista. E na entrevista você ouve: unidade de abate de frango colonial gera emprego e renda em Quilombo. Participe aqui do Panorama Agrícola, envie a sua sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ou ligue e participe do nosso programa, 48-3665-5359. Panorama Agrícola está também na internet, no portal Dia de Campo e no site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Sempre que você for sincero, elogie as pessoas. Um sorriso e um aperto de mão vão dar mais vida ao seu dia. É hora das notícias. Estamos anunciando o terceiro seminário de bovinocultura de corte do sul catarinense, no dia 20 de setembro, no Centro de Treinamento da IPAGRE, em Tubarão. A ideia é incentivar o melhoramento genético de pastagens e do manejo por meio de reuniões, seminários, visitas técnicas e trocas de experiência. Ações que estão trazendo bons resultados para o desenvolvimento da pecuária regional, transformando o sul catarinense num polo de pecuária com qualidade. Na programação do Seminário de Bovinocultura de Corte do Sul Catarinense, você pode conhecer o projeto Pecuária na Região e seus resultados com o médico veterinário da IPAGRE, Marcelo Tubino Bortolan. Haverá também palestra sobre boas práticas de manejo em bovinos de corte com o professor Matheus Paranhos da Costa, da Unesp de Jaboticabal, São Paulo, e a palestra Desmame Precoce, com o professor de zootecnia da UDESC e pecuarista em Lages, Flávio Krebs Ramos. Realização EPAGRE e Senar. Informações adicionais pelo telefone 48-3626-0577. Seminário de Bovinocultura de Corte do Sul Catarinense, dia 20 de setembro, em Tubarão. Durante o Congresso Brasileiro de Fruticultura, de 22 a 26 de outubro, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, ocorre a edição do Prêmio Jovem Cientista em Fruticultura. Podem participar pesquisadores que tenham desenvolvido trabalhos com frutíferas a partir de fevereiro de 2009 e que estejam inscritos no Congresso Brasileiro de Fruticultura. A inscrição do trabalho científico deve ser feita até o dia 2 de outubro. Informações adicionais pelo e-mail premio@fruticultura.org. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com a extensionista da IPAGRE em Chapecó, Elisiane Casaril, que trabalha com agregação de valor, programa de gestão de negócios e mercado, e que esteve recentemente em Quilombo, numa unidade de abate de frangos caipiras, um processo que foi liderado pela IPAGRE do início até janeiro deste ano, quando foi inaugurada essa unidade. Esse trabalho, conta um pouquinho para nós, Elisiane, como é que ele foi feito e quais são os resultados para a comunidade de Quilombo. Então, esse projeto iniciou em 2010, nós iniciamos assim, as primeiras conversas com a família, onde se tinha a ideia de implantar uma unidade com inspeção municipal de frango colonial. Então, com o apoio da equipe de gestão de negócios de mercados da UGT1, que compreende a Regional do Chapecó, São Lourenço do Oeste e Xanxerê, foi desenvolvido esse projeto. Então, desde o acompanhamento inicial, assim, da localização da obra, a planta baixa, todos os encaminhamentos assim, necessários na questão ambiental, sanitária, fiscal, e então se iniciou essa atividade. No início desse ano, em janeiro, a unidade estava pronta e iniciou-se, então, a industrialização dos frangos nessa unidade. Então, assim, é importante ressaltar, assim, a participação da Prefeitura Municipal de Quilombo, também apoiando através da inspeção do veterinário da Prefeitura e também de outras pessoas que estiveram envolvidas diretamente, né, através do Programa Gestão de Negócios e Mercados da IPAGRE. Né. Essa obra, essa unidade, além de fazer com que a família permaneça lá na propriedade, são então o proprietário, sua esposa e os dois filhos, também gerou a mão de obra ali na comunidade. Eles contratam nos dias de abate, de produção, eles contratam 3 pessoas na semana, que também, né, então gera essa renda para essas pessoas e faz com que eles também, a comunidade se desenvolva e o município também, consequentemente. Quantos frangos coloniais são abatidos? Hoje, o abate está em torno de 150, 160 frangos por semana. Mas a unidade, ela tem foi projetada, né, para abater 1.000 frangos por semana. Esse trabalho com agregação de valor, com agroindústrias, é forte aí na região, Elisiane? Sim, nós temos aqui várias agroindústrias, assim, tanto de produção vegetal quanto animal, tem várias unidades, assim, com inspeção municipal, algumas com inspeção estadual, e as de origem vegetal, o alvará sanitário, e é um trabalho, assim, que tem um forte apelo aqui na toda a região oeste, né, e nós atendemos, assim, várias agroindústrias, com o mais diversificado tipo de produto. A IPAGRE desenvolve aqui na região, então, todo esse acompanhamento, assim, né, desde de desenvolver junto com a família as primeiras ideias, assim, né, do que eles pretendem fazer e, consequentemente, depois todo o acompanhamento do projeto, até encaminhamento para capacitação dos agricultores para que eles possam estar preparados também, né, para depois industrializar os alimentos. Então, a IPAGRE tem um trabalho, assim, bem, bem efetivo, assim, e com muita demanda aqui na região. No caso da unidade de abate de frango caipira em Quilombo, a produção é vendida aí na região? A produção é vendida toda no município. Essa unidade tem inspeção municipal, então ela hoje, na realidade, tem uma falta de produto, né? Porque se ele puder ampliar, abater mais frangos por semana, ele tem mercado interno ainda. Então, por enquanto, ele só está vendendo, comercializando no município de Quilombo, assim, através do mercado local, através também dos programas institucionais, né, governamentais, que também tem essa demanda desse produto, por ser justamente um produto diferenciado, né? É um frango que não é um frango assim que a gente possa encontrar, enfim, no mercado convencional. Assim, ele é um frango com uma característica diferenciada, produção diferenciada, né? Essa unidade tem frangos sendo abatidos, frangos em torno de 120 dias, assim, que é um frango já com um processo de criação diferenciado. Não é orgânico, não é convencional, mas é colonial. Isso. Elisiane Casaril, extensionista da IPAGRE em Chapecó, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado, e o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou